A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, vamos continuar a meditação no livro dos Salmos. Hoje eu compartilho com vocês o Salmo de número 57, que é um salmo de Davi, quando ele estava fugindo da perseguição de Saul e se abrigou numa caverna. Esse salmo tem a mesma característica básica, dos salmos de Davi. Ele apresenta a sua situação diante de Deus, geralmente aponta para o motivo da sua luta, dos seus problemas, da perseguição que sofria. Conta com a misericórdia do Senhor, com a graça do Senhor, com a intervenção do Senhor e também o glorifica. Esse é basicamente o tripé que caracteriza os Salmos de Davi. Vamos então à leitura dos Salmos. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem piedade de mim, pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. Então, aqui, esse perigo que perseguia Davi é a perseguição de Saul. Versículo 2: Clamo a Deus, o Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou a sua proteção. Dos céus, ele me enviará o seu livramento e a salvação me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente. A minha alma está cercada por leões ferozes. Tenho de repousar entre homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas, e por língua uma espada afiada. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre a terra com a tua glória. Estenderam uma rede para os meus passos. Isso abateu a minha alma. Diante de mim cavaram um fosso. Porém eles mesmos nele caíram. Meu coração está disposto, ó Deus. Meu coração está livre do medo. Quero cantar louvores. Desperta, ó minha alma. Harpa e saltério, despertai. Quero despertar a aurora ou a alva. Graças te darei, Senhor, entre as nações. E te cantarei louvores, pois teu amor se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com a tua glória. Aleluia. Vamos aprofundar um pouquinho. Mais, um pouco mais, o conhecimento sobre alguns versículos desses 11 do Salmo 57. No primeiro versículo, o destaque que pode ser feito é que Davi suplica a proteção de Deus diante da perseguição implacável dos seus inimigos. Nesse salmo, Davi usa uma linguagem figurada dos elementos assustadores de uma noite no deserto e a esperança que nasce com o amanhecer. Estabelece ainda muitas ligações com o salmo que vimos ontem, o Salmo 56 e vários outros, como o Salmo 30, o Salmo 46. O 59, o 63, o Salmo 90, o Salmo 108. Então, esse é um primeiro destaque. Davi suplica a proteção de Deus diante de uma perseguição. Isso já se aplica diretamente à nossa vida. Nós somos perseguidos por inúmeros fatores. Inúmeros fatores. E às vezes é até difícil de expressar alguns exemplos, mas na ordem espiritual sabemos que é o maligno que se levanta contra Deus e contra nós. E ele usa instrumentos, às vezes na própria família, instrumentos que estão fazendo com que você venha, como no Salmo ontem, venha a chorar, venha fazer com que você se sinta mais cabisbaixo, mais triste. Às vezes, no seu lugar de estudo, embora agora estejamos distantes das escolas e faculdades, mas muitas ocasiões acontecem ou aconteceram até a chegada dessa pandemia e voltarão a acontecer quando, em lugares de estudo, pessoas fazem zombaria e isso acaba por machucar também. No lugar de trabalho, quanta sabotagem! Quanta sabotagem! Se fosse perguntar para cada um de vocês quantas vezes você já teve problema, muitos. Talvez não todos, mas muitos diriam que sofreram lutas grandes no seu local de trabalho. Feliz é aquele que trabalha no lugar onde não tem esse tipo de luta. Bom, são inúmeros os casos, então não podemos ficar aqui enumerando, mas eu quero dizer que Davi suplica e nós devemos suplicar. Davi suplica a quem? Quem suplica, suplica alguém. Davi suplica a Deus. E nós também devemos suplicar a proteção de Deus. Um segundo destaque se encontra no versículo 2 mesmo. Clamo a Deus, ó Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou sua proteção. Esse versículo pode ser transliterado do original hebraico desta forma: Ekra Elohim Elion, Lael Gomer Alai. Então, só para o seu conhecimento, é uma expressão hebraica de intenso pedido, de intensa súplica, de intenso clamor ao Deus Altíssimo pela proteção. Continuo reforçando essa ideia de que nós temos que clamar ao nosso Deus pela proteção, ao Senhor a quem nós, em quem nós cremos, como Criador do céu e da terra, o nosso Redentor, aquele que habita em nós e que nos livra de toda a perseguição. Um terceiro destaque, eu quero apontar no verso 4. A minha alma está cercada por leões ferozes. Tenho de repousar entre homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas, e por língua uma espada afiada. Olha que beleza o uso das figuras de linguagem. Salmistas frequentemente usavam a metáfora de animais selvagens e predadores para identificar seus inimigos humanos mais impiedosos. O caráter dessas pessoas é sempre o mesmo. Procuram acusar, caluniar, defraudar violentamente o seu próximo, engendrar ciladas, provocando todo o mal possível a fim de alcançarem seus objetivos escusos. Agem da mesma forma que Satanás, que é o mestre deles. E como disse ontem, nossa luta não é contra a pessoa, porque ela está escravizada pelo pecado e pelo inimigo. Nós temos que orar para que ela se salve, mas sabemos que as pessoas acabam sendo instrumentos para nos abater. Eles são como leões ferozes, são perversos. Eles têm na língua uma espada afiada, falam mal e acabam prejudicando as nossas vidas ou a vida de outras pessoas. Um quarto destaque está no versículo 5. A glória do Senhor se revela sempre que resgata os justos e castiga os ímpios. Aqui no Antigo Testamento, no caso, já sabemos que castiga o ímpio em primeiro lugar, Satanás, e os ímpios também. Aqueles que o seguem sofrem as consequências por estarem escravizados pelo inimigo das nossas almas e pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado. Todo pecado traz consequência, traz para nós, quanto mais para eles, que não têm a graça nem a misericórdia de Deus como um favor imerecido por suas vidas. Eles acabam sofrendo duplamente, sofrem na mão do maligno e sofrem as consequências dos seus atos contra os justos, pela própria mão do nosso Deus, que, embora queira salvá-los, muitas vezes tem que discipliná-los com um castigo para ver se eles acordam e seus olhos espirituais se abrem e eles podem abrir o seu coração para Deus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, aqui nós temos o quarto destaque. O quinto destaque. Eu acho que eu não li o quarto, né? Tentando lembrar. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre a terra com tua glória. A glória de Deus se revela sempre que resgata os justos e castiga os ímpios. Até aqui eu li. Um maravilhoso exemplo dessa manifestação da glória do Senhor ocorreu na formação da nação de Israel. Aleluia! Bendita seja Israel. Nós que ainda estamos no ambiente do Yom Kippur, que foi alguns dias atrás, o dia do perdão, do quebrantamento, da reconciliação, da renovação da aliança, e foi o Senhor que formou essa nação e a escolheu para que a partir dela viesse o Salvador para todos os povos. Essa história percorre toda a Bíblia, passando pela glória da nossa salvação em Cristo Jesus e culminando no estabelecimento definitivo do reino de Deus e da nova Jerusalém. Apocalipse 21. Eu enfatizei Jerusalém porque vejo como Israel é absolutamente central na compreensão bíblica, na compreensão sistemática da Bíblia, na teologia sistemática de toda a Bíblia. Você não pode abrir mão de uma centralidade, que é o povo de Israel. Toda a história no Antigo Testamento, depois Jesus como Israel, depois a pregação para os gentios, que são chamados a fazer parte da nova Israel e são enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor, e são enxertados no povo de Israel, formando de dois povos um só, a nova Israel do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Um quinto destaque está no versículo 6. Estenderam uma rede para os meus passos, isso abateu a minha alma. Diante de mim cavaram um fosso, porém eles mesmos nele caíram. Ou seja, toda a armadilha lançada para derrubar você não vai prosperar, porque quem vai cair nela é o inimigo das nossas almas e aqueles que ele usar como instrumentos. Esta é uma das máximas bíblicas. Todos quantos armarem ciladas e maldades contra os seus semelhantes, mais cedo ou mais tarde, serão apanhados em suas próprias malignidades, em suas próprias redes, como diz aqui a nota. E o último destaque que faço está no versículo 8, já no louvor: Desperta, ó minha alma, harpa e saltério, despertai, quero despertar a aurora, graças te darei, Senhor, entre as nações, e te cantarei louvores, versículo 9 e o 10, pois teu amor se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens, e o 11, ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com tua glória. Davi, então, pela fé, celebra o livramento que vem do Senhor, como diz também Isaías 51. A expressão original hebraica kabod significa alma, não confundir aqui com a glória do Senhor, tá bem? Quando usada em paralelo com os elementos vitais do ser humano. Então, significa alma quando usada num paralelo com os elementos vitais do ser humano, ou o centro da vida, ou o coração. Então, essa expressão original hebraica, que aponta para o centro da vida, para o centro da afetividade, para o centro das emoções, para o centro do nosso ser, quando falando do ser humano, significa isso: alma, coração e alguns outros sinônimos que poderiam ser utilizados, mas não confunda aqui com a glória do Senhor, que é a kabod. Todo o crente que consegue sintonizar-se com a vontade de Deus terá motivo de cantar louvores, sejam quais forem as circunstâncias pelas quais estiver passando, pois o Senhor cuida com carinho de todos, especialmente dos seus filhos amados, como nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. Que Deus nos abençoe nessas notas que aprofundam um pouco mais o nosso conhecimento, sempre. Por que o Senhor diz um pouco mais? Irmão, cada vez que nós lemos a Bíblia, irmã, cada vez que nós lemos a Bíblia, ou cada vez que nós lemos um comentário bíblico, o Senhor vai nos revelando mais e mais e mais da profundidade, da riqueza do conhecimento dele. Ele vai se revelando. E nós vamos percebendo, então, mais detalhes, mais profundamente, cada uma das verdades que está na Bíblia. Você já deve ter vivido isso, ouvir um sermão de um texto, ou leu um texto, e quando ouviu um outro sermão, viu uma outra abordagem que tinha passado desapercebido para você, mas que era uma verdade fundamental. Então, por isso eu digo um pouco mais. Porque nós vamos de conhecimento em conhecimento, de glória em glória, para chegar à estatura de varões perfeitos, de seres humanos a caminho da imagem e semelhança de Deus. Eu concluo com esta proposição. O Salmo de número 57 é um salmo de louvor e glória pela bondade divina. Louvor e glória pela bondade divina. Quando Davi está sendo perseguido por Saul, ele recorre à misericórdia de Deus em quem se refugiava. Sabe que Deus por ele tudo executava e envia dos céus alívio, livramento e justiça. Aleluia! É isso que Deus manda para nós. Ele manda dos céus alívio, livramento e justiça nas perseguições que sofremos, porque ele é misericordioso e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Ele é a nossa caverna, é nele que podemos nos refugiar. Assim como o salmista Davi se refugiou em uma caverna, Elias também, ele é a nossa caverna, ele é o nosso refúgio. O salmista reconhece que, mesmo estando a sua vida cercada por feras e aterrorizada por dramas e calamidades, podia confiar plenamente na fidelidade e na misericórdia do grande rei. Mesmo a verdade, irmãos, irmãs, mesmo que você esteja passando por grandes dramas, estamos todos passando nesse ano 2020 com essa pandemia. Só um século atrás, com a gripe espanhola, passamos por esse tipo de drama de enfermidade. É claro que depois tivemos ainda as guerras mundiais e tantas outras coisas, mas estou falando em termos de enfermidade. 100 anos depois, mais um sinal de que Jesus está à porta. Estamos passando por dramas, por calamidades. Às vezes ficamos aterrorizados por essas feras. Mas eu quero que você confie em nome de Jesus. Pode confiar plenamente na fidelidade e na misericórdia do grande Rei, o Senhor. Glorifique ao Senhor dos exércitos e o exalte, afirmando que ele é soberano sobre o céu e a terra. Tudo está debaixo do seu controle, ou da sua. Está no seu controle, ou é a sua vontade expressa, ou pelo menos aquilo que ele permite para o cumprimento de todo o seu propósito eterno. E a sua glória é derramada entre as nações. De Israel se expandiu para as nações, e agora as nações estão ministrando também para Israel. Coisa maravilhosa. De lá veio o Senhor, e agora nós ministramos a mensagem do Messias, do nosso Senhor, para que eles possam todos perceber que o Messias esperado era mesmo Jesus. E Jesus é mesmo o Filho de Deus. A glória do Senhor é derramada entre as nações. Que gostoso esse trabalho que nós estamos fazendo juntos. Você está participando disso? Estamos agora proclamando o Evangelho ao Brasil e a algumas nações, vendo a glória do Senhor ser proclamada entre as nações. Ainda que laços sejam preparados e covas sejam abertas para te derrubar, para derrubar o homem de Deus, a mulher de Deus, Davi pode afirmar com convicção e fé que o inimigo é quem vai tropeçar na sua própria armadilha, na armadilha que ele construiu. Então tenha convicção disso. Pode afirmar com fé que o inimigo é quem vai tropeçar na armadilha que ele prepara para você. Ele se levanta para cair, porque já foi derrotado. Ainda que ele prepare laços e armadilhas e covas sejam abertas para nos derrubar, nós afirmamos por fé que o inimigo já foi derrotado e ele tropeçará nas armadilhas que ele construiu para nós. É ele quem vai tropeçar e são os instrumentos dele que tropeçarão junto com ele. E estão tropeçando agora, enquanto essa mensagem está sendo ministrada e o evangelho está sendo proclamado. E eu imagino quando em toda a igreja verdadeira, ao longo de todo o planeta, ministra a palavra verdadeira, canta louvores verdadeiramente, serve ao Senhor nos vários ministérios verdadeiramente, o Senhor é exaltado e o inimigo envergonhado. Davi louva ao Senhor, irmãos, louvemos ao Senhor, cantando e declarando que o seu coração está firmado na rocha. Cantemos ao Senhor que o nosso coração, e louvemos ao Senhor, pois o nosso coração está firmado na rocha, que é Cristo Jesus, que é a pedra angular. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva. Oh, que coisa maravilhosa! Desperta, ó minha alma. Se você que está me ouvindo ainda está dormindo para as coisas espirituais, desperte, querido, desperte. Desperte a tua alma. Desperte o seu ser e faça dele um instrumento. Ao amanhecer, faça um novo começo. Você pode ser um novo ser, ou se você já é um novo ser, você pode encher, inundar a sua vida de louvor e adoração. Esta é a atitude de um verdadeiro adorador: render graças ao Senhor entre os povos e as nações, cantar louvores, exaltando a majestade de Deus, independente das circunstâncias que o cercam. Nós ainda vamos conviver durante alguns meses com essa circunstância adversa e terrível, que já matou mais de 140 mil brasileiros. E eu não sei ainda, eu não sei a contagem mundial, mas imagine só. Por isso temos que despertar e cantar louvores e proclamar o Evangelho. Mas cante, cante louvores de verdade, exalte a majestade de Deus, independente desse problema, independente de qualquer circunstância adversa, de enfermidade, de luta, de tribulação, qualquer coisa contrária à vontade de Deus, independente disso, qualquer coisa que esteja te incomodando, não seja empecilho para que você louve e exalte o nome do Senhor. Reconheça no Senhor a fonte da misericórdia e da fidelidade, e assim o exalte acima dos céus e de toda a terra, na expectativa de que todas as pessoas, melhor dizendo, percebam o esplendor da glória de Javé. Aleluia. Pastor, todos vão perceber? Não, a Bíblia já diz que não. A Bíblia diz que não, então nós sabemos que não. Mas isso não nos pode levar ao comodismo. Nós temos que fazer de tudo, nos fazer fortes com os fortes, fracos com os fracos, para que por meio de todas as coisas, alguns sejam salvos. Que o Senhor inspire você com esse salmo. E que você passe um dia de louvor e glória pela bondade divina, em nome de Jesus. Amém. Antes de dar a bênção, só aviso a você que está quase confirmado, temos conversado entre os três que ministram, eu, a pastora Margarete e a missionária Vivian, está quase confirmado, missionária Vivian está se esforçando ao máximo, porque ela tem outras demandas também, para entrar novamente no mistério do Apocalipse na próxima semana. E também na próxima semana eu começo a reportar a vocês os avanços que fizemos missionários. Mas vamos trabalhar essa semana e vamos hoje louvar o Senhor de todo o nosso coração. E a semana que vem, permitindo o Senhor, então aí nós vamos nos aprofundar em Apocalipse mais e vamos também celebrar as conquistas e as vitórias que o Senhor tem nos dado.